Alasca Whisky, TRM 235, em grande tipo de tráfego, me aguarda para jabá. Tino, chame Recife 251, Altena 3395. Recife 1251, 3395, alternado no 971. Charlie Fox Juliette, avisou ao campeão. Charlie Fox Juliette, compete aproximação LS, chame a torre 18, decimal 95. Recife 1895. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, altímetro 1011. Que ponto de espera vai chamar 1895, boa noite, para 3850? Whisky, essa ponto 360 pela direita e aguarda para reinterceptação no 7. O Charles Fox, Fox Juliette, hoje o altímetro 1011, não podemos chamar pouso 1010? Afirmativo. Gente, continua a aproximação e alguma autorização para pouso. Gente? Charlie Sierra, tem o que no November? Siga, fala. Acabamos o nosso reboque. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que ele copiou a torre. Agilizar na medida do possível, Brasilis. Salvador, boa noite, TAM 3258.00, pronto, visual para o nosso ativo. 3258, mantém ponto para o 0. Claro que o Luiz me reporta livrando a final no 0. Charlie Fox, Juliette, informo, Charlie 150, ficou no o circuito de tráfego no 7, agora a transição de pouso. Juliette ou Charlie Fox Juliette? Do fundo do Charlie Fox, né? Ah, sim, mas livre pouso, que são 0, 0090 graus, não vou mais. Prato, livre pouso, Charlie Fox, né? Ciência, autorizado de ir à base, minha ponta final. TAM 3858, a Lima tem camiseta no 0. A Lima tem no 0, TAM 3858. Suba para 1500, última trem Salvador 1011, fome na rotatória. Cadê? Fox Fox Juliette, Salvos 40, poderia confirmar o passo que irá prosseguir? Sente, livre direito, cima salvo 1, 2, 1, decimal 9. Sente, autorizado para ser remetido para cima 7, vento 080 graus, 109, breve que o isso. 3858. O vento 080 graus, 109, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, 10, 3858. Zona 93, chame Recife 251 na Terra 3395. 513395, voo 93. Que Whisky, tocou e remeteu aos 41, mantém setor e aguarda autorização para a curva esquerda e intercepta o circuito de tráfego da 17. Agora estou autorizado a curva esquerda, ingresso circuito de tráfego, aguardo para girar a base, tráfego e o eixo. Controle Mike Juliette Mike, estabilizado no lock, aguardando o glide. Gente, contate a aproximação, ele vai se chamar a torre em 1895, Mike Juliette Mike. 1895, uma boa noite. Boa. 358, for the concept, perform a normal departure, climb to 370. Roger, clear to 370. Boa noite, ajuste altímetro no 011, não pode confirmar pouso no 10. Sim, ativo, pouso no 10, após prossegue para Aerostar. Gente, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso, Mike Juliette Mike. Gente, aguardando Juliette Mike. Mask Luiz, está autorizado, base, me reporta sinal 17. November Yankee Mike, mantém 1500 pés, me reporta 3 milhas fora. Mantendo 1500 pés, reportará 3 milhas fora. November Yankee Mike, poderia confirmar intenções? Se possível, realiza novamente uma sequência de IGL e após ingressa novamente no corredor axé. Salve Salvador, Oceanar 6310, nome é Azusa, pushback e acionamento. Novembro que Mike toca e prossegue novamente para axé. Depois aguarda a autorização do controle. Consciente, não lembro que mais. 35 controle, 5545 transforma. Estão autorizados, toque arremetida, pistão 7, vento 100 graus, 119, bravo, que isso. Correto, já puxei a questão mesmo. Passou externo, fui ali. Gente, Mike Juliette Mike, informa o Charlie 150, você tomou um toque remetido pelo seu IA. Continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Juliette Mike. Mike Juliette Mike, está autorizado para o uso pista 10, vento 100 graus, 122. Ok, autorizado, pista no zero, Mike Juliette, Mike. Bravo, que eu estou corrigindo o 46, mantenha o setor e aguardo autorização de curva esquerda para interceptar o circuito de tráfego da 17. Ciente, então ingresso de corredor, acesso ao controle 119.35. Aqui mantém o número 10 no corredor chefe, vamos para o da lá. Logo 096, chefe da Romeu para autorização. 096, autorizado Fortaleza, 370, autorizado 119, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição foi o T, controle 119-35, transponde 5542. Autorizado Fortaleza, 370, autorizado 119, decola da 10, curva esquerda, ponto para o T, 1935, controle 542, transponde. 096, correto, chamo para o time que acionamento. Tá, obrigado. 3858, call 960, frequency 126, decimal 85, backup the 133, decimal 65. 12685, 12365, 10-3858, and so on. 310, Xanera, autorizado táxi, 41 Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste 109. Autorizado táxi do ponto de espera da 90, ponto de espera 9, Mike, Juliette, Mike. Alfa Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Conhece o caminho? Sete, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Afirma aqui, sim, Juliette, Mike. Na Quebec, torre 1895. Na Quebec, 1895. Na dúvida na entrada do pátio, eu chamo a senhorita novamente. Tá, ok. Só fica atento agora atrás da Bianca que tá liberando o pátio principal. Novamente, Mike, tocou o remeteu 49. Confirma intenções, prosseguir no estado de remetida, segura o tráfego 117. Afirmativo, prossegue o estado de remetida, o Mike. Gente, então, curva esquerda, ingresso segura de tráfego, aguardo para girar a base, novamente, Mike. Curva esquerda, ingresso na tela do vento, aguardando para a base, novamente, Mike. Xanar 63, mandaram pronto, boa noite. Ciente. 1-0, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, 63. Autorizado decolagem, sistema 0, vento 0, 90 graus, 1-2-2. Exato, 0. Avião Mike, autorizado de ir à base, reporte 7. Autorizado base, reporta nacional, 7, novembro Link Mike. Após esse toque remetido, é possível coordenar alguns toques remetidos a 9-0? Ou fica muito complicado? A princípio está autorizado, novamente, Mike. Paciente, então toque remete na 1-7 após 1-0, novamente, Mike. Tem que ser na final da 1-7. Golf, planificação de separo 50, chegada na área. Autorizado o toque remetido, pista 7, vento 90 graus, 1-3-2, novembro Yankee Mike. Eu toque remetido no 7, novembro Yankee Mike. 313, acendo identificação, decimação 040, chegada bom. 35630. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, identifique, decimatão 050, chegada mais. Controle de Salvador, Oxenar, 6310, boa noite. 6310, contato radar da decolagem, submantenha 350, saída PUC. Sobe nível 350, 6310. Jamo, 6310? Livre. Autorizando Jamo, 6310. Direto Jamo, obrigado, 6310. Mike Juliette, Mike, autorizado o cruzamento do 1735 ao estacionar a frequência livre. Igualmente. O 9 aqui, Mike, socorro remeter 54, ingressa a terra do vento do 10 e aguarda para vir à base. Terra do vento do 10, aguarda para a base, 9 aqui, Mike. Mike, Mike, meio de hora de base, para 10. Silêncio, 9 Mike, Mike, autorizado base, meia porta, final 10. Autorizado base, meia porta na final, 9 Mike, Mike. Nacional 10, November Yankee Mike. 6, autorizado a toca remetida, pistão 10, vento 080 graus, 129, November Yankee Mike. Ele toca remetida, November Yankee Mike. Chame Recife 12.085, alterna 3365. Trem 6310. 6310, prossiga. Chame Recife 12.085, alterna 3365. 2.085, alterna 3365, 6310. Que Mike, tô com remetida 00, curva esquerda, ingressa a perna do vento e aguardo para tirar a base. Curva esquerda na perna do vento, aguardando para a base, November Yankee Mike. Velocidade. Como manter até o través de pelo? Está sob duração agora, vou para o 200, limite ao localizador, mantenha a velocidade e descida 3000, altímetro 1011. Girar base está 10, November Link Mike. Ok, Mike, final, reposte na final 10. Porta na final, November Link Mike. Isso que foi rotatória, chame visual com campo. Mantenha mil pés. Mike, desça para 3 mil pés, altímetro 1011. Um minuto agora. Livre toque arremetido ao November Yankee Mike, pista no zero, vento 100 graus, 102. Livre toque arremetido no zero, November Yankee Mike. Desça para 2000, aguarde o vetor final para o localizador. Ok, descendo para 2000. Então traço nossa pro aqui com 1000 pés em cima, né? Afirmo, prosseguindo o visual para Salvador sem interferir com sua aproximação, mantendo 1000 pés. Desça até 2000 e aguarde o vetor para o localizador. Ok, foi. Salvador, voo 1096, anota 5 para pushback, tá, né? Voo 1096, da equipe Solo, está para o táxi. Só para o táxi, voo 1096. É 200. Mike, ele lembra do Stone Zero, ingressando na Terra do Vento. No Terra do Vento, reporte, hein, Mike? Terra do Vento, reporta para a base, lembra. Mike. Chanel 6303 para o localizador, curva à esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140 para lá. Confirma a última aeronave que chamou o controle. Boa noite, comandante, acende a identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Yankee Mike, mantém a perna do vento, passa curvas pela direita 360, espera, aguardando para o final da 1-0. Curva direita, 360 para espera na 1-0, 90 Yankee Mike. Romeu Golf, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 6313, torre 1895, boa noite, bom pouso. 295, saúde, obrigado, boa noite. Espera em 360 pela direita, ok? Tá certo, mantém o setor norte fazendo espera com curvas à direita na Vendera Knight. 3-1-3, na final da 1-0. 3-1-3, chega o trem de pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2, né? Sempre pouso, trem baixou e trava. Sabe que o lista na escuta? Final da 1-7, reporte o risco. E aqui, Mike, mantenha-se mais afastado da final da 1-7. Ele complete a curva pela direita e depois faça o 360 no través norte ali da metade da pista, através da base, ok? 1-7, vai manter o através da base e o alvo é que mais. Vou na proa de Itap. Bravo que o uísque para final do 1-7 é forte, uísque. Tem o 9-6 aqui, Mike, tá falando 3-6-0 aqui. Próxima cabeceira 10, aguardando para perna do venda 10. 10 na proa de tuna, ajuste 1-0, 1-1. Mantém a máxima velocidade possível. 2 horas e 30 de autonomia, alterna receita. Ele táxi até o ponto de espera, via parte principal, ainda no ponto de espera a torre, 1-8-95, ajuste no 0, no 1, no bom voo. Ele táxi até o ponto de espera 1-0, por lá 1-8-95, obrigado, bom trabalho. É 3-1-3, solo 0-9, direito, 2-1-9, solo. 2-1-9, para direito. Turística autorizado, pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, isca. Complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. Tá, senhor, boa noite, até daqui a pouco. Tá visual com o bravo disco na final da 1-7? Negativo visão, senhor. Está mantendo aqui o 360 ainda. É, agora que completou nessa proa aí, ele está à sua frente dentro da 1-7, está visual? Agora está visual, nós entramos aqui mais. Ok, pode manter então a perna do vento. Correção, mantém o 360, espera, ok? Mantém o 360, espera no setor, tem outro tráfego da 1-7. Excelente, vou manter o 360, então, nós entramos aqui mais. Oi, boa noite, papai, meu número 2, obrigado por sua candidatura. Autorizado alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Oi, boa noite, Romeu, Romeu Golf, estabilizado com o localizador. Aqui, Romeu Golf, continua a aproximação, sua intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? 1-7, e liberado já cancela o procedimento e vai conseguir circular para o 1-7. Ok, então o plano cancelado aos 11, prossiga para a base direita do 1-7, reporte na final, Romeu Golf. Vou cancelar. O que lixo tocou remeteu, a instrução tinha sido dada de livre pulso, o Tejo livre pulso, confirmando tocou remeteu, né? A livre pouso é para o pouso final, eu chamei livre pouso, o senhor contagiou. Ciente, autorizado o pouso e agora tocou remeteu. Quando for tocar remeter, tem que informar que é para toque arremetido, ok? Ok, qual é o seu setor de voo agora? Ok, Então curva direita pro axé e chama o controle 19 decimal 35 quando estiver passando o litoral. Decola Zulu 2, controle 1, 9 decimal 35. 035, obrigado. Romeu Golf, cheque o trem, livre pouso, pista 17, vento 100 graus, 109 Golf. Tá livre pouso 17, está abaixado, tocado, Romeu Golf. Salvador, boa noite, bom, 096. No 096, contato o radar, pro 370, saída Momo. Direita 0 na Momongon, 096. Esquerda na proa de Momongon, 096. Esquerda Momongon, Atmosfera, parte principal Índia, no ponto de espera a torre, 118 decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Boa. Como eu vi seu solo aos 14, compadre. Está autorizado direito para estar, vai estacionar a frequência livre. Novo Berenque Mike, no ideal de base para 1-0. Quem reporta na final, Índia Mike? Reporta na final, Novo Berenque Mike. Dois oceano de identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste de altímetro no 011. Vander Yankee, Mike confirmando, autorizado, toque remetido no 010, vento 080 graus, 011. Toque remetido no 0, Vander Yankee, Mike. Provisionante para essa informação, após o toque remetido, Vander Yankee, Mike solicita reingressar novamente na choque, ok? Sim, ajuste de 11, azul 4298. Felipe 5126, após passar a aeronave na curtíssima linha, mantém-se no 0. Meridian que Max, socorro Meteus 17, está presente, por gentileza, curva direita. É, abandone o eixo da 1028, prossegue na minha escuta, aguardando transferência de comunicações. Curva direita, abandone o eixo Max, aguardando na escuta. Trip 5216, vento 090 graus, 119, livre de decolagem, 10. 2 Salvador, é uma boa noite, é o Rio 98120, é na final do 90. Rio 9890, continua a aproximação, aguardando pista livre, a TR da Trip em São Paulo. Bom dia, Rio 9890. Bemberian que marca autorizado o cruzamento do eixo da 1735, aguardando transferência de comunicações. Aguardando cruzamento no 735, autorizado cruzamento, aguardando transferência, novembro em que mais, corrija. Trip 5216, decolada 19, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, Trip 5216, tenha uma boa noite, bom filhão. November Yank Mike, chama agora o controle 119, decimal 35, ingressando mais. 119, decimal 35, November Yank Mike. Controle Salvador, Patatango November Yankee Mike, novamente na sua escuta. November Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais 1 mil pés, corredora chefe. Reporte na vertical do farol da barra, ingressando Bonfim. Controle pés na chefe, reportando através do farol da barra, ingressando Bonfim, November Yankee Mike. Controle Salvador, boa noite, o Trip 5216. Boa noite, 5216, contato radar, suba 190, saída PUCA. Ascensão 90, PUCA, 5216. Gol 1096, chama Centro Recife 126, decimal 85, boa noite, bom voo. Localizador azul 4298. 4298, torre 1895, bom voo. 2895, obrigado. Autorizado Salvador, Fortaleza, 090, Olívio, via Whisky 1, decolada 10, curva esquerda, saída Lota, 5557 no transponder, controle 119, decimal 35, Charlie, Voxtrot, Juliette. 3490, guarda do São Paulo. Curva esquerda, Charlie Foxtrot Juliette. Cotejamento correto, sem pontos de estacionamento. Boa noite, Alfa Juliette. Alfa, Kilo, Pátio 3, Condolar, tem seu finalizador. 1011, 5972. Dona Verde, Livre Pouso, vento 100 graus, 129. Livre Pouso, azul 4297. Fox Fox Juliet, aguarde para o táxi. Autorizado, bom, 4235. Juliette, ajuste 101, divide táxi até o ponto de espera. Você sobe? Gente, obrigada. Pode ser a chame torre 18.95. Milhas, um oposto, mantendo 2.000 pés, um Boeing 767-200. Alfa, reportando da Juliette. Reposta através para IP ingressar no Interlagos. Rio 5972, autorizado final do ILS X-Ray, reposta estabilizado no curso do localizador. 5972, autorizado ILS, zero nacional. Portugal 019, boa noite, Cock Identity, send until 4000 feet, QNH 1011. Azul 498, Juliette, 03 ao portão. Na sequência do controle, comandante, chama a torre 1895. A linha decola direto? Autorizada, né? Decolar 1.00 graus, 8 mais, gente. 5972 para visual. 5972, complete, chame a torre 11895. 1895, 5972. Torre Salvador, Rio 5972, na final, baixa travada. Gente, continua a aproximação, vai dando atualização de pouso. 5972. Estamos aqui no 360, copio a carga da coordenação e a Romeu confere. Entra autorizado Salvador Guarulhos, 360, decola 10, curva direita, Euleda Bridge, onde direto receptor piso 16, até Belo Horizonte, direto trigo conforme rota. 5560 no transponder, controle 19935. Correto, então, se tiver essa mesa, 01. Vindo de pouso, vento 100, 001. Vindo 5972, 100. Charlie Fox Juliette, decolou 30, controle 1, 9935. 6093, Bueno, até a próxima. Tome, agora sim, Bueno, é o Papa Romeo, Charlie Fox Juliette. Boa noite, contato radar do nível 090, saída lotar, Charlie Fox Juliette. Certo, lotar 090, na frente. Azul 4235, reautorizada 2000 pés, ajuste de altímetro no zero no ONU, mantém o perfil lateral da chegada, reposto estabilizado no curso do localizador. Solo, 32, direita, 219, solo. 219, vamos chamar, livrou. Solo muito boa, Rio 5972, livrou, se escuta. Rio 5972, boa noite, Alfa, Kilo, Pat 3, quando lá, atenta ao finalizador. E então, Kilo, Alfa, Kilo, Pat 3, atenta ao finalizador, 5973. 72. Chame torre 11895. Seguinte, ciente, pode tirar normal do 7. 752 no meia? Prossiga. Se é possível coordenar com o Centro Recife nível final 150, por gentileza? Ok, chame o Centro Recife em 126-85, solicita diretamente a eles. Boa noite, bom voo, 5216. 2685, chamaremos para a coordenação. Muito obrigado, uma boa noite, bom feriado. Amém. November Yankee Mike, chame a torre em 11895. 11895, November Yankee Mike. Quem está autorizado, toque remetido, evento 1100 graus, 109. Operador Papatango, November Yankee Mike, está na prova da rotatória do jogo campo. Ok, reporte na final de 3.000, reporte na final do ano 7, Mike, para instruções de prosseguir para pouso, espera. Reporta na final da ano 7, November Yankee Mike, tem intenção de tocar e remeter e ingressar novamente nos corredores. Ok, sim, chama na final.